cidade nua passou na minha rua. A dor nos olhos do sol com seu clarão, a meia-noite em densa escuridão. A violência é nada, minha alma acostumada com o imenso fragor desses canhões. Fechou-se num caracol de cogitações. Ao Pai, afasta a indiferença, as dores do caos. Uma alegria cresce, o coração se aquece, abrindo as portas do ser para a redenção que tem enchido os cantões deste planeta.